Então começaremos agora a Rádio Web número 1 do curso de Enfermagem do Trabalho. Lembrando, caros alunos, como a gente pode ver as dicas iniciais dessa Rádio Web, para você acompanhar ela, você deve estar com sua apostila em mãos ou em frente ao seu computador. E à medida que você ouvir a explicação, parágrafo a parágrafo, item por item, você vai estar conseguindo compreender e obter o melhor aproveitamento do curso. Começamos então essa Rádio Web na página 2, aonde a gente tem uma introdução no aspecto de enfermagem, que você pode estar visualizando lá no início, onde diz o seguinte: o que é enfermagem? Pode-se considerar que enfermagem sempre esteve voltada para atender às necessidades de assistência de saúde da sociedade. Ela originou-se o desejo de manter as pessoas saudáveis. Então, esse é o contexto enfermagem. A gente vai ter um contexto bem importante também, logo abaixo, que distingue saúde de doenças, como você pode ver. Então, diz o seguinte: saúde, portanto, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então se compreende que saúde não é apenas ausência de alguma enfermidade, mas também pessoa deve ter bem-estar físico, mental e social. Tudo isso é ligado à saúde, o bem-estar total da pessoa. Doença é um processo anormal no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuindo ou prejudicando em uma ou mais dimensões. Então, é isso que se caracteriza a doença. A gente tem logo abaixo ainda saúde, necessidades mental, física, social do cidadão, e é bem importante para que a gente consiga entender. Item 2. Necessidades fisiológicos, que são oxigênio, temperatura, alimentação, repouso, sexo. Então, essas são as necessidades fisiológicas básicas segundo as necessidades do ser humano. Necessidade de segurança. Estamos por abrir segurança, proteção, estabilidade, continuidade, necessidades sociais. Nós queremos sentir necessários as outras pessoas ou grupos de pessoas. Necessidades de status, ser competência, alcançar objetivos, obter a formação e ganhar reconhecimento. Necessidade de autorrealização. Ser humano pode buscar conhecimentos e experiências estéticas metafísica. Então, apenas um breve contexto das necessidades do ser humano, mas a gente vai ficar agora mais a fundo, de uma forma cronológica, a evolução da assistência à saúde, nos períodos históricos, que você pode visualizar na página 3. Então a gente vai fazer uma volta ao tempo, buscando em diversos locais, em diversos períodos, o que cada povo trazia. Nesse contexto de medicina, no contexto de assistência à saúde, período pré-cristão. Nesse período, então as doenças, elas eram tidas como castigo de Deus. Então, toda vez que existia vírus, não existia uma forma de concepção dessa doença via bactéria. Toda doença, toda enfermidade na visão das pessoas da época era derivada no castigo de Deus. Então, essa era a mentalidade no período pré-cristão. O tratamento consistia em aplicar divindades e sacrifícios para tentar eliminar as enfermidades. Aqui, você pode comparar. Deve ter visto, né, muitas e muitos filmes, histórias que são relacionadas a isso, que a gente está voltando. Então, as doenças eram tratadas como castigos de Deus. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar as pessoas. Então, agora a gente vai analisar que cada um desses povos pode contribuir no contexto de medicina, no contexto de assistência à saúde. Egito. No Egito, as receitas médicas devem ser tomadas acompanhadas de recitação de formas religiosas. Ou seja, além de uma receita médica proveniente de ervas medicinais, orientava o doente a estar realizando as rezas da cultura do Egito, como também sendo parte desse tratamento. Acreditava-se a influência de algumas pessoas sobre a saúde das outras. Então, uma pessoa poderia jogar uma praga na outra e isso teria motivado aquela doença. Havia ambulatórios gratuitos, onde eram recomendado a hospitalidade e o auxílio aos desamparados. Então, já nesse momento, as pessoas que estavam com enfermidade vão para algum local ou de pessoas com essas especialidades passavam esse tratamento que a gente citou. Já na Índia, a gente pode ter uma grande colaboração no contexto de medicina. No contexto de enfermagem, documentos do século 7 antes de Cristo dizem que os hindus conheciam ligamentos, músculos, nervos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Realizavam alguns tipos de procedimentos, tais como suturas, amputações e corrigindo fraturas. Os hindus já tinham esse conhecimento. Então a gente pode ver que não havia essa globalização da informação, enquanto em alguns povos a medicina contexto de enfermagem era altamente evoluído. Em alguns povos ainda acreditava-se que todas as doenças eram os castigos de Deus. Ainda relacionado à Índia, os hindus tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais, foram os únicos na época que citaram enfermeiros, exigiam deles qualidades morais e conhecimentos científicos nos hospitais. Eram usados músicos e narradores de histórias para distrair os pacientes, tudo isso na Índia. Síria e Babilônia. Então, penalidades se distingue o que se diferenciou nesse pouco penalidades para médicos incompetentes, tais como amputação de mãos, indenização. Então, médicos incompetentes na Síria e Babilônia sofriam amputação de mão e indenizações. Tinham que indenizar os seus pacientes. A medicina era baseada na magia. Acreditava-se que 7 demônios eram causadores das doenças. A gente pode ver que alguns povos citou as doenças não como fator clínico, mas sim como fator espiritual, fator da própria cultura, onde se atribui as doenças que lá apareciam. Na China, as doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves. Para isso, eles se destinavam sacerdotes indicados para mudar as médias, as leves e as graves. Então, bem interessante essa questão também. Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Os chineses conheciam algumas doenças como varíola, sífilis. Tratamentos já eram utilizados para anemia de ferro, fígado. Doenças da pele aplicavam o arsênico. Construíram alguns hospitais de isolamento e casa de repouso. A gente pode ver no que tange ao tratamento. E muito dessas coisas a gente sabe que até hoje é utilizados. E isso foi criado há muitos anos atrás na China. Então a gente pode ver como se diferenciava esse aspecto de medicina de um povo para outro. O Japão, país altamente tecnológico, hoje, mas esse contexto de medicina, ele não teve grande contribuição. Os japoneses aprovaram estimular a eutanásia e a única terapêutica era o uso de águas termais. Então não havia uma grande contribuição. Ali se destacar eutanásia, que é retirar a vida de um enfermo onde não tem expectativa de melhora, onde essa decisão é tomada ou pelo enfermo ou pela família, então os japoneses estimularam isso em alguns países. Isso ainda existe hoje, mas na maioria deles é totalmente contra. Enquanto isso, na Grécia, ainda nos tempos dos deuses, Apolo, o deus do sol, era o deus da saúde e medicina, usavam sedativos fortificantes hemostásticos. Faziam ataduras, retiravam corpos estranhos. Também tinham casas para tratamentos dos doentes. Os tratamentos eram banhos, massagem, sangrias, dietas, sol, ar puro, água pura, mineral. Dava-se em valor à beleza física, cultural e à hospitalidade. A medicina tornou-se científica graças a Hipócrates, que deixou de lado a crença de que doenças eram causadas por maus espíritos. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas, ventilação das casas da água pura e abundante, rede de esgoto. Os mortos eram sepultados fora da cidade, ao contrário de muitas civilizações, onde eles enterravam os seus entes. Era no centro da cidade. Então, em Roma, já havia essa preocupação. já eram sepultados fora da cidade, uma chamada Via Ápia. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreram influência do povo grego. A gente pode ver os principais povos e a evolução é a introdução à medicina. Nesse contexto histórico e o que acontece que muitas coisas do que a medicina hoje, do que a enfermagem hoje, são vindas de cada um dos povos de cada um desses locais, surgiu o que a gente tem hoje como base. Depois evoluindo, e ainda continua sendo evoluído, muitas tecnologias, muitos avanços contribuem para a melhoria contínua em termos de tratamento, em termos de prevenção de várias doenças e várias enfermidades que afetam o ser humano. Então você pode acompanhar da página 3 à página 5 a definição e a contribuição desses povos para com a medicina. Na página 6, você pode acompanhar. A gente vai conhecer um pouco da história da irmã Florence, um dos grandes nomes da enfermagem no mundo e que até hoje é lembrado. Até hoje serve como referência. Nascida em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, era filha de ingleses. Possuía a inteligência em comum, tem necessidade de propósitos, determinação que lhe permite a dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Então ela estudou as técnicas básicas de enfermagem. Posteriormente, ela visitou vários locais, vários lugares, vários países, em busca de aprimorar o seu conhecimento. Ela visitou o Egito, Alemanha, França. O grande destaque dela foi 1854, no período da Guerra da Crimeia, onde ela vai servir como enfermeira, e lá estava havendo uma grande mortalidade dos soldados. Eles estavam abandonados ao relento e a mortalidade era de 40%. Ela formou essa equipe de outros profissionais na área de enfermagem e se dirigindo para lá e realizando todas as tarefas que ela tinha conhecimento, exercendo todas as técnicas que ela conseguiu aprender em diversos países. Onde ela visitou, ela conseguiu diminuir a mortalidade de 40% para 2%. Então, algo realmente muito impressionante, e ela foi chamada como Dama da Lâmpada, porque era comum nos alojamentos militares ela chegar aos enfermos, segurando a lamparina, para trazer aquele auxílio que tanto eles necessitavam naquele momento. Então, após a guerra, ela cria e investe o seu trabalho na criação de escolas de enfermagem que segue o seu padrão de trabalho que ela exercia. E, nesse momento, surgem várias outras escolas de enfermagem que vão seguir esse princípio de enfermagem que irmã Florence criou e estabeleceu ainda dos anos de 1850. São muitas técnicas, muitas coisas que foram disseminadas pelo mundo correr atrás da irmã Florence. A gente pode ver anteriormente uma ordem cronológica dos acontecimentos médicos em diversos povos e a gente agora vai poder ver lá na página 7 os princípios da história da enfermagem no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Quais são os pontos? Quais as pessoas? Quais os personagens que ajudaram a criar e desenvolver a nossa história da enfermagem? A história de enfermagem no Brasil, ela começa lá no período colonial e vai até o final do século XIX. Surge como uma simples prestação de cuidar dos doentes, realizadas por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que nessa época trabalhavam nos domicílios desde o princípio da colonização. Foi incluído a abertura de casas de misericórdias que tiveram origem em Portugal. Então, algumas das personalidades se destacaram. José de Anchieta, ele não limitou o seu ensino apenas para catequese, para ensinamento religioso, e sim também a assistência aos doentes. Também Frei Fabiano Cristo, durante 40 anos, exerceu as atividades de enfermeiro no convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, no século XVIII. Também em 1738, Romão de Matos consegue fundar no Rio a Casa dos Expostos. Somente em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade que se conhecem a legislação mundial. Graças à atuação de José Bonifácio de Andrade e Silva, é criada a primeira sala de partos que funcionava na Casa de Expostos. Em 1832, organizou-se o ensino médio e criado a primeira faculdade de medicina no Rio de Janeiro. A Escola de Parteiras da Faculdade de Medicina diplomou no ano seguinte a célebre Madame Durocher, a primeira parteira formada no Brasil. Entre as personalidades no Brasil, também se destacava Ana Nery. Ana Nery, que a gente pode citar como a irmã Florence brasileira. Ela também se destacou na guerra, mas na Guerra do Paraguai. E uma história bem interessante você pode acompanhar na página 8. E no dia 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Casou-se com Isidório Antônio Nery, enviuvando aos 30 anos. Então, a história dela é a seguinte. Ela tem dois filhos, estavam estudando para a medicina e vão servir o exército. São chamados para servir o exército durante a Guerra do Paraguai, nos anos de 1860 a 1870. E escreve uma carta ao presidente da província da Bahia, solicitando que ela deseja também ir junto e prestar seus conhecimentos. Aquilo que ela sabe sobre enfermagem, e ela tem essa aceitação. E ela vai. Ela indo para lá, ela presta grandes serviços nessa área. Ela improvisa, na verdade, hospitais para tratamento aos soldados da Guerra do Paraguai. E ela volta depois ao Brasil. Tem todas as decorações que ela recebe. Ela é homenageada e vira uma grande referência no que tange em enfermagem no Brasil. Na página 9, nós temos a ética profissional do profissional de enfermagem. Então, muito importante, o profissional de enfermagem é um profissional que trabalha em colaboração, executa as ordens e prescrições do médico, mas tem a responsabilidade própria de seus atos no exercício da profissão. Então, a gente vai analisar alguns procedimentos adequados que o profissional de enfermagem deve ter, qual a conduta adequada. Isso é muito importante. Muitas coisas que a gente vai ver agora não só compreende só a profissão do enfermeiro, mas como toda a postura que deve ter. E o profissional de enfermagem, como eu tenho essa postura mais voltada para pessoas, para o ser humano, é muito mais aprofundado essa questão de atitude corporal, atitude interpessoal com as outras pessoas, formas de relacionamento. Então, tudo isso, a gente vai estar dando essa estudada. Agora, a partir da página 9, como você pode acompanhar na sua apostila. Então, no que tange atitude física e postura corporal, a gente tem ficar de pé distribuindo de forma elegante as composição corpórea, caminhar com desenvoltura, passos lentos e gradativos, subir e descer escadas, mantendo uma posição certa, modos e gestos apropriados, apresentação pessoal. Quanto ao modo de falar em tom de voz, falar com delicadeza, moderação, um tom de voz suave e uma linguagem correta. Tudo isso é muito importante para que você tenha um bom relacionamento interpessoal. Enfermeiro e paciente, a comunicação é muito importante. A gente vai aprofundar. É posteriormente a fase de junção de dados, obtenção desses dados, e você consegue manter uma boa comunicação entre o paciente e o enfermeiro. E o profissional médico vai contar muito, porque você vai conseguir juntar mais informações. Então, essas são dicas muito importantes, porque você criando esse vínculo e entendimento com o paciente, ele vai ser mais receptivo e vai estar fornecendo mais informações, que muitas vezes informações ligadas a ele, ligadas à saúde dele, aos sintomas daquela doença, por exemplo, que ele tem, ele restringe só para ele, porque ele não se sente bem à vontade de conversar com você. Você conseguindo fazer esse vínculo, conversa mais dinâmica, você vai conseguir obter as informações. No último parágrafo, a gente tem quando ao modo de tratar as pessoas, o profissional de saúde trabalha em colaboração, executa as recomendações do médico, devendo se integrar a eles e a todos os colegas com quem trabalha para alcançar o propósito, o paciente e sua saúde, tratando com respeito e consideração. Que vale lembrar que não só apenas um bom relacionamento entre enfermeiro e paciente, mas sim todo o relacionamento interpessoal com toda a equipe, com os médicos, com todos os profissionais que estão no seu local de trabalho. Continuando na página 10. Silêncio. Não se compreende a atenção, a reflexão e a observação sem silêncio. O silêncio não é exigido para impedir a conversa, e sim para garantir mais vantagens positivas que a gente vai ver logo abaixo. Então, silêncio é muito importante. Geralmente, local de trabalho vai ser um lugar onde pessoas estão repousando, nos leitos. Então, o paciente necessita repouso, necessita de silêncio naquele local. Então, como a gente pode ver logo abaixo, o silêncio torna um ambiente de trabalho seguro, tranquilo, esperando mais confiança ao doente. O silêncio ensina a falar. Quando se fala pouco, pensa mais do que vai falar. O silêncio favorece a descrição e a guarda do segredo profissional. E como estou doente, sente mais à vontade. Como a gente citou muitas vezes, o doente é o paciente. Tem dificuldade em expressar seus sintomas, o que acontece. E se ele vê uma pessoa que fica falando pelos cantos, com todo mundo, coisas que muitas vezes não são ligadas ao seu trabalho, ele vai sentir inseguro, que as informações que ele vai passar para você, ele tem medo que você repasse a outras pessoas. A gente vai ver logo em seguida essa questão de segredos de ética. Mas é muito importante ser uma pessoa coerente e séria e falar no seu local de trabalho apenas ligados ao trabalho. Vai gerar confiança ao paciente. Porque por mais que você tenha atendido o paciente, mas naquele momento ele está lá no seu leito, ele está esperando muitas vezes a visita do médico. E ele está atento a tudo que está em sua volta. Ele está atento ao que os técnicos em enfermagem estão falando. Então, isso realmente é bem importante e deve ser, sim, levado em consideração. Então, como a gente viu, o profissional de saúde tem necessidades que são mais do que outros profissionais. Então, quer fazer, cumprir suas promessas, mantenha os planos. Fale com pessoas e não delas. Você também vai gerar a confiança se você ver o paciente. Ver você falando de outra pessoa da vida, do outro e muitas vezes da vida de outro paciente, logo vai ficar inseguro em passar o que está acontecendo com ele. Não espalhe boatos, nem participa de dicas, não fala negativamente dos concorrentes no caso de outros colaboradores, dentro do hospital, dentro do local onde você trabalha. Assuma sua parte de responsabilidade pelos erros cometidos por colegas, amigos e sua família. Não finja que as ideias dos outros são suas, nem aceite crédito pela realização de outra pessoa. Então, como a gente falou de segredo profissional lá na página 11, em contatos diários com os clientes, familiares e funcionários, o pessoal da enfermagem, como ser humano e profissional, defronta-se com problemas que não podem revelar e outros que pode ou deve revelar segredo e sigilo. Segredo é tudo. Então, é muito importante a questão, como a gente citou, a ética do profissional, manter segredo sobre essas situações. Muitas vezes, uma situação, digamos, curiqueira, não deve levar informações dos pacientes, por menor que seja, informações. Porque o Código de Ética mostra que todas as informações devem ser preservadas. A gente vai ver mais à frente, algumas informações devem ser quebrado e sigilo, mas todo o restante das informações deve ser mantidas. Então, no que a gente citou, quanto que pode se revelar um segredo? A gente vai ter situações aonde deve, onde, quando pode, onde você pode revelar o segredo. Mas não é obrigatório quando deve você revelar essas informações muito importante. Gostaria que você prestasse bem atenção, mais no final da página 11. Então, pode-se revelar um segredo quando o dono permite, quando o bem comum exige. A questão, digamos, de saúde pública. A pessoa tenha contraído o vírus novo, uma nova epidemia, e é necessário que seja informado pessoas da tua área de trabalho. Por exemplo, que aquela pessoa está com aquele determinado vírus e que isso pode ser contagioso. Quando o bem de terceira pessoa exige, por exemplo, no caso de um casal, tem um dos cônjuges, tem uma doença sexualmente transmissível, é importante que a outra pessoa tenha conhecimento disso. Então, nessas situações, o profissional pode sim estar manifestando essa informação. Quando o bem depositado exige, muitas vezes, chegamos numa situação. Ele, formação, omitir alguma informação, algum sintoma para o médico, mas você, como enfermeiro dele, sabe dessa informação. Então, você deve se informar essa informação ao médico para que ele consiga fazer o melhor diagnóstico possível. Quando que se deve, quando que é obrigatório você revelar esses segredos? Ao tratar-se de uma declaração de nascimento. Por exemplo, lá no hospital não há nenhuma hipótese de uma criança nascesse que seja informado no registro do hospital ou nascimento daquela criança também. Torna-se obrigatório que a gente toma para evitar um casamento e caso de enfermidade que possa pôr em risco um dos cônjuges ou a prole. Na declaração de doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, isso quer dizer, por exemplo, caso digamos de um paciente com dengue, por exemplo, deve ser informado. Digamos que essa pessoa atendida numa central no posto de saúde. Essa informação deve ser levada aos profissionais de vigilâncias, profissionais responsáveis do tratamento dessa epidemia, do combate à dengue, para que seja levantado desde a questão onde a pessoa reside, os focos mais próximos à residência dela, o isolamento, a quarentena. Lá na página 12, alguns aspectos jurídicos para que haja quebra e necessário a existência de um segredo se conhecido em razão de um FIS, a função ministério, existir a possibilidade de dano, ou seja, a outra pessoa ausência de justa causa. Está presente os danos do Código Penal Civil Brasileiro. No restante, nenhuma informação deve ser revelada a qualquer pessoa que não seja entre você e o seu próprio paciente. Atitude psicológica compreende algumas habilidades interpessoais por parte do profissional de saúde em relação aos seus pais. Então a gente tem habilidades importantes que o mesmo deve ter: disponibilidade e interesse, sensibilidade, respeito e aceitação, compreensão, afetividade, flexibilidade e o que fazer para que o profissional tenha essas habilidades. Então, a gente vai continuar lá na página 13. Então, o que deve ser feito para manter o ambiente mais confortável possível para o paciente? Muito importante, acolhendo a cada encontro com palavras e gestos carinhosos, colocando-se uma postura física de receptividade, permitindo que aflorem os sentimentos do paciente, que ele os expressa. É muito importante também observando o paciente para captar os sinais de suas necessidades e de seus desejos, escutando o paciente sem ficar ofendido com sua raiva, nem tentando mudar os seus sentimentos. É muito comum, na maioria das vezes, que você for atender o seu paciente que está com dor, e a dor ocasiona mal-estar, não somente no local, não aquele mal-estar a nível de estresse. Então o paciente fica muito estressado, muito explosivo, devido àquela dor que ele está passando naquele momento, e muitas vezes ele vai te usar aquela raiva de momento. Aquele profissional que vai estar atendendo ele não vai gostar de repetir aquilo que nós já disse. Então, é necessário prestar muita atenção nessa situação. E é bem curiqueira essa situação do paciente. Ainda na página 13, o profissional deve desenvolver algumas aptidões. É o que a gente vai estar verificando agora, primeiramente, aptidões emocionais. Identificar e rotular sentimentos e expressar sentimentos. Avaliar a intensidade dos sentimentos. Lidar com sentimentos, adiar a satisfação. Então, como a gente citou, se o profissional deve ter essa relação interpessoal com o paciente de forma sintética, conseguir isso, você vai conseguir realizar isso, manifestar essa atenção, essa preocupação. Se você realmente se sentir grato por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você pode oferecer a outra pessoa, Então tem a questão de sentimento, de você gostar daqui, se você sentir paixão por aquilo que você faz, por aquela atividade, por trazer saúde àquele paciente. Então, tudo isso deve ser levado muito mais do teu lado emocional do que o lado racional. Então, emoção muito importante. Aptidões cognitivas. Então, no que tange a tua à capacidade profissional, ler e interpretar o comportamento e ver se na perspectiva da comunidade maior, usar etapas para resolver problemas e tomar decisões. Ou seja, controlar impulsos e prever consequência. Compreender a perspectiva dos outros, o que os outros observam sobre você. Não somente o que a gente observa nos outros. Como eles me enxergam como profissional de enfermagem. Compreender as normas de comportamento. Qual comportamento é adequado? Qual comportamento não é adequado? Autoconsciência. Criar expectativas para si mesmo. Aptidões comportamentais. Então, a gente viu as aptidões emocionais. E agora, a gente vai ver as aptidões comportamentais se dividem na página 14. Você pode estar acompanhando. As não verbais, que é a comunicar-se por contato ocular, é expressão facial, tom de voz, gestos e muitas vezes essa forma é mais a comunicação. Se torna mais fácil a gente ser um complemento para a comunicação verbal. Ela é mais assertiva. Você consegue transmitir com mais confiança o que você está falando. Também na página 14, atitude moral bem importante, comprometa-se em dar o melhor de si a qualquer situação, dedicando amor a tudo o que fizer. Então, tudo isso é muito importante. Esse contexto de mudança pode ver lá na página 14, no último parágrafo. Há muitas pessoas que querem mudar, fazem planos, projetos, promessas, mas na primeira dificuldade param pelo caminho. Se mudar, se fosse fácil, todas as pessoas estariam bem. Realmente, bem interessante a questão também. A gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre o código de ética do profissional de enfermagem. Logicamente que depois da leitura, você vai conseguir fazer uma leitura mais aprofundada sobre cada um desses ativos. A gente apenas vai destacar os artigos que são mais importantes dentro do Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Então, primeiramente, iniciando lá na página 16, como a gente citou alguns artigos que chamam a atenção. Então, portanto, artigo número 7, no que tange os direitos do profissional de enfermagem, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. O que isso quer dizer? Digamos que você se depara com uma situação, ela atribuída, uma tarefa para você resolver aquela situação em relação ao paciente. No entanto, você não se sente preparado. Você não obteve esse conhecimento para executar essa função. É um direito seu. Quando você não se sente preparado para escutar isso, não realizar a tarefa, é porque você está tratando com vidas humanas. Então, não é admissível o erro, portanto, se ressalva esse direito, o profissional não executar atividades que não seja de sua total competência. Artigo 9. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código e a lei do exercício profissional. Então, a que se refere que, havendo divergência no âmbito geral desse código de ética, ele deve contratar o Conselho Regional de Enfermagem. Artigo 10. Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência de trabalho e remuneração. Então, o direito que a pessoa tem que sempre buscar condições melhores ao seu trabalho no seu dia a dia. A partir da página 17, a gente tem o artigo 16, no que tange às responsabilidades, assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. O que é que isso quer dizer? Resumidamente, não pode haver erros. Então, como consta no artigo 16 das responsabilidades do profissional de enfermagem, deve segurar uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Partindo lá para a página 18, a gente tem um artigo 26, que diz o seguinte: prestar informações ao cliente e família a respeito da assistência de enfermagem, os benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer. Digamos um procedimento cirúrgico no procedimento de tratamento ao paciente. Informar os riscos desse tratamento. E deve ser a condição do paciente assumir se realmente deseja ou não estar realizando o mesmo. Todas as informações devem ser informadas para o paciente e para a família dele. É muito mais para a família dele, porque muitas vezes deve se levar em consideração do paciente, mas não só informar o paciente, sim toda a família que está aí ajudando também o mesmo. Artigo 32. Respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. Artigo 33. Proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por qualquer membro de sua equipe de saúde. Então, se é observado que algum membro não realizou a tarefa direito ou realizar de forma negligente, deve ser informado ao paciente essa informação. Então, proteger o cliente. Quanto aos danos de imperícia. Artigo 34. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade. Então, você como profissional de enfermagem, havendo qualquer situação envolvendo catástrofes, epidemias como as situações emergenciais, é de obrigação, sim, sua, trabalhar no apoio, trabalhar no auxílio a essas pessoas, executando as tarefas e as funções das quais se tem habilidades. Artigo 36. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa humana. Então, muitas vezes no decorrer do seu trabalho, você vai até alguns estudos futuros que você tirou o trâmite de pesquisa. Muitas vezes também na busca de medicamentos novos. Medicamentos quando é implantado o sistema de pesquisa, onde você pesquisa com base em um paciente. Digamos um tratamento para a cura do câncer. No entanto, havendo qualquer reação adversa que mostre danos à vítima, ao paciente, esta pesquisa deve ser interrompida. Essas são algumas informações jurídicas legais. Você vai estar fazendo posteriormente a leitura de todos esses itens e a gente vai lá na página 22, no artigo 85. Como você pode acompanhar as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1976. Então, as penalidades que são previstas quando o profissional rompe esse código de ética, a primeira é a advertência verbal, passando a isso, posteriormente, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Então, lembrando, suspensão por um período ou cassação definitiva do seu registro como profissional na enfermagem. Um dos tópicos mais importantes, posteriormente, lógico que você vai estar fazendo a leitura de todos eles e compreendendo melhor todos esses artigos. Partiremos para a página 25, onde faremos uma análise nos órgãos que regulamentam a enfermagem no Brasil. No dia 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905, juntos eles formam o sistema COFEN e COREN. Estão subordinados ao Conselho Federal, todos os conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro. É o Conselho Federal de Enfermagem e entidade máxima de regulamento da enfermagem no Brasil, e ela subdivide em conselhos regionais. São os COREMs presentes em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Principais atividades do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem. Instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Ele regulamenta os conselhos regionais. Ele normaliza, ele informa novas instruções e procedimentos. Apreciar em grau de recursos as decisões dos COREMs, ou seja, citações que partiram das entidades estaduais. Também aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. promover estudos e campanha para o aperfeiçoamento profissional de todos os coréns de todas as entidades, a qual o COFEN é formado. Partindo agora para o COREN, quais são as suas principais atividades? Deliberar sobre inscrições no conselho, bem como seu cancelamento, quando é registrado um profissional de enfermagem no COREN. Ou quando, por algum motivo, como a gente viu, por exemplo, quando o profissional viola o código de ética, o cancelamento do COREN. Disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e observando as diretrizes gerais do COFEN, também um código de ética que a gente pode analisar anteriormente. Executar as resoluções do COFEN, expedir a identidade profissional indispensável ao exercício da profissão válida em todo o território nacional. Também você pode visualizar no outro lado, na página 26, que é fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis em caso de qualquer um código de ética do profissional, também elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento. Como o COREN recebe o orçamento do COFEN, ele deve planejar aonde que vai gastar o dinheiro que ele recebe, em quais propostas orçamentárias ele vai estar planejando isso, também pelo bom conceito da profissão, propor o COFEN medidas visando a melhoria. Ainda na página 26, a gente vai abordando um novo assunto no aspecto no que diz respeito ao histórico de enfermagem do trabalho. Então a gente vai conseguir agora compreender um pouco mais enfermagem do trabalho. Inclusive agora a gente visualizou os órgãos que regulamentam e agora a gente vai fazer essa especialização dentro da enfermagem, que é enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho, portanto, é o ramo da enfermagem de saúde e como tal utiliza os métodos e técnicas empregados na saúde pública que visam a promoção da saúde do trabalhador. A proteção dele contra riscos decorrentes de suas atividades laborais, proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais. Então, resumindo, enfermagem do trabalho é o ramo da enfermagem. Tem como foco principal a saúde do trabalhador, prevenção de doenças ligadas ao trabalho e todo o procedimento de tratamento dessas doenças. Tudo envolve a enfermagem do trabalho. Abaixo, a gente pode ver alguns tópicos onde a gente tem aquela cronologia de tudo o que foi sucedendo no exercício da enfermagem do trabalho no Brasil, ano a ano, década após década. Quais são os novos fatos, as novas decisões que foram tomadas aplicações de estatutos? Eu gostaria de citar apenas os mais importantes, logicamente, depois você vai poder estar fazendo essa leitura mais completa e mais aprofundada. É o primeiro tópico, manutenção de saúde no mais alto grau do bem-estar mental, a recuperação de lesões, doenças ocupacionais ou não ocupacionais, para reabilitação para o trabalho. Então o foco principal é o bem-estar físico, não somente o bem-estar físico, mas o bem-estar mental, recuperar doenças e lesões, para que o profissional esteja reabilitado para o trabalho. Partindo para a parte mais cronológica, a gente tem um ano após ano, em 1959, como a gente pode ver lá no sexto item, aconteceu uma Conferência Internacional do Trabalho que conceituou medicina do trabalho, mas limitando-se à interface de versões médicas. Já em 1963, foi incluído nos cursos médicos o ensino de medicina do trabalho. O surgimento dessa nova categoria específica dentro da medicina, que é a enfermagem voltado para o trabalho, foi inserido na equipe de saúde ocupacional somente em 1972 pela portaria número 3267 do Ministério do Trabalho. Temos os principais pontos da enfermagem do trabalho, surgimento e como ela se desenvolveu. E agora a gente vai partir dessa rádio web lá para a página 27. Então, a gente tem aqui o primeiro tópico, prover assistência médica ao trabalhador. Conceito de algum agravo, alguma lesão à sua saúde que é causada pelo trabalho. E posteriormente, encaminhar esse profissional, esse trabalhador, para os especialistas corretos, são as principais atividades. Lembrando que exerce o enfermeiro do trabalho, realizar entrevista laboral e análise clínica, chamada análise clínica ocupacional, para estabelecer relação entre trabalho e agravo que está sendo investigado. Também programado ações de assistência básica e de vigilância à saúde do trabalhador, realizar inquéritos epidemiológicos em ambientes de trabalho, ou seja, verificar o grau de risco sobre cada ambiente de trabalho, realizar vigilância nos ambientes, trabalham com os membros da equipe ou com a equipe de órgãos que atuam no campo da saúde do trabalhador, notificar quando acontecem acidentes e as doenças do trabalho, mediante instrumentos de notificação utilizados pelo setor da saúde. Então, são as principais funções que estabelece o profissional de enfermagem e também a equipe de enfermagem do trabalho. As atividades de enfermagem do trabalho, ela se divide em três principais etapas e três principais setores. Primeiro, prevenção primária, prevenção secundária e, por fim, prevenção terciária. E a gente vai estar analisando cada uma dessas etapas, cada um desses fatores. Prevenção primária e a promoção do ajustamento do trabalhador ao trabalho, aquisição de hábitos saudáveis, a intervenção se desenvolve de forma mais eficaz e evidente, através de identificação e classificação dos estressores e da preposição de medidas de educação, controle de fatores de risco. Isso quer dizer, prevenção primária é fazer análise dos riscos a qual o trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho e orientar o mesmo, para que ele age de forma precavida, para que não venha sofrer um acidente ou até mesmo para que não venha adquirir doenças ocupacionais ligadas ao trabalho, partindo para as atividades que são prevenção primária. E agora a gente vai analisar as que são prevenção secundária. Adequação das condições sanitárias do ambiente de trabalho, onde você já começa a adequar não só o profissional, mas aquele ambiente de trabalho para que ele forneça condições adequadas ao trabalhador, assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais do trabalho. Ou seja, fazer sempre uma análise clínica para verificar se não há incidência de doenças ocupacionais. Assistência contínua às consequências dos agravos e às doenças produzidas pelas condições prejudiciais ao trabalho. A intervenção invoca as ações coletivas de enfermagem em relação à sintomatologia e ao tratamento no sentido de reduzir os efeitos nocivos identificados. Então, a gente pode ver que a prevenção secundária já trata a organização do local de trabalho, assistência imediata às doenças já produzidas, decorrente do trabalho. E agora, a gente vai analisar o último grupo, que é a prevenção terciária, que é realizada pelo profissional de enfermagem. Portanto, é assistência aos portadores, já pessoas que já adquiriram sequelas produzidas pelas condições do seu trabalho. A intervenção acontece com a readaptação das capacidades funcionais do trabalhador. Desvio de função, entre outros, utilizando-se de recursos do sistema e do ambiente e fortalecendo a linha de resistência. Ou seja, nesse parâmetro, o profissional de enfermagem já faz a função de apenas tratar já essa doença adquirida e está deixando o profissional novamente habilitado para enfrentar, nem para voltar para o mercado de trabalho, voltar até mesmo para o antigo local de trabalho. Ainda na página 29, a gente tem alguns dos equipamentos que são utilizados, os principais equipamentos do exercício da função de enfermeiro do trabalho: balança antropométrica, aparelho de extração, nebulizador, esfigmomanômetro, estetoscópio e otoscópio. Partindo para a página 30, a gente tem a elaboração de manuais de ocupação. Então, o que é o manual de ocupação? Ele deve esclarecer dúvidas e orientar a execução de ações, constituindo-se em um instrumento de consulta, deve ser constantemente submetido à análise e ser atualizado sempre que necessário. Deve permanecer em local de fácil acesso e de conhecimento de todos os usuários. Então, esses manuais têm por função estabelecer um procedimento correto durante a rotina de auxílio ao trabalhador, durante rotina que executa o profissional de enfermagem, organização de arquivos e prontuários. O que deve conter nos prontuários dos pacientes trabalhadores acometidos por doenças ocupacionais, exames de saúde ocupacional, acidente do trabalho ou adoecimento no trabalho, consultas absenteísmo, que é quando a pessoa está ausente, não pode ir para o trabalho, tratamentos e procedimentos executados. Então, são essas organização, deve conter dentro e o prontuário. No momento do exame admissional, já é aberto o prontuário, no qual deverão ser feitos os registros de todas as ocorrências. Referentes à saúde do trabalhador, é o currículo do trabalhador no que tange à sua saúde ocupacional. Momento da entrada do mesmo na empresa, através do exame admissional, por fim, o exame dele mesmo. Doenças ocupacionais. Então, o que são doenças ocupacionais? A finalidade das campanhas preventivas de segurança do trabalho é fazer com que o empregado tenha consciência da importância do uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs, que a gente também vai estar verificando mais a seguir. Os casos de doenças ocupacionais vêm aumentando gradativamente na mesma proporção do crescimento industrial, é considerada a extensão do rol dessas doenças. Na qualidade dessas doenças, cabe destacar as três principais doenças que ocorrem ligadas às doenças no trabalho. Doenças ocupacionais, quais são elas? PAIR, ALER. Doenças gerais da coluna, a primeira delas, a PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, é um problema na audição gerado por níveis de ruído muito alto, que a gente vai estar analisando, a PAIR. A PAIR é uma diminuição progressiva da audição. É decorrência da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora a termos perdas auditivas induzidas por níveis elevados de pressão sonora. É o mais adequado, porém, o termo PAIR. O termo PAIR é o mais utilizado e, por isso, é o mais conhecido. Então, muito importante, o diagnóstico de PAIR pretende a identificação, a qualificação e a quantificação da perda auditiva. É necessário para comprovar, ou seja, que aquele transtorno auditivo foi decorrente de uma relação com o trabalho do funcionário. Ela deve ser identificado que o mesmo. Ele foi exposto a níveis elevados de pressão sonora a intensidade maior do que 85 decibéis. Muito importantes se você, no seu local de trabalho, tem uma carga, tem um nível de ruído maior que 85 decibéis. E agora, a gente vai para a segunda, a LER. Lesões por esforço repetitivo são enfermidades que podem acometer tendões, articulações, músculos e nervos, ligamentos isolada ou associadamente com ou sem degeneração dos tecidos, atingindo na maioria das vezes os membros superiores. Região escapular do pescoço pelo uso repetitivo ou forçado de grupos musculares e postura inadequada. Então, muito importante isso daqui, porque essa é a doença mais comum no que tem lesão por esforço repetitivo. Se você for focado ao seu trabalho, você tem alguma tarefa, alguma função que você faz, que você pode provocar futuramente essa doença, mesmo que você trabalhe no escritório, em frente ao computador. O ato de você digitar continuamente pode causar uma lesão por esforço repetitivo. Por isso que muitas vezes na indústria há essa troca de funções, porque uma pessoa não conseguiria ficar executando aquela função robótica durante 5 ou 6 anos, trabalhando 8 horas por dia. Então, essa alternância de cargos dentro da própria indústria, ela tem essa finalidade, tentar diminuir as doenças de coluna. Além da ler, são doenças ocasionadas muitas vezes por um acidente de trabalho. O funcionário vai levantar uma caixa e sofre um deslocamento. Mesmo muitas vezes, uma queda vai fazer quebrar uma vértebra, quebrar uma costela e, futuramente, isso pode desencadear outros problemas ligados, uma hérnia e assim por diante. Então, doenças de coluna, problemas de coluna, também está entre as três principais. Protocolos e procedimentos médicos periciais em doenças profissionais do trabalho. O quadro do INSS cobre hoje 188 doenças que podem estar relacionadas ao trabalho distribuídas em 14 e capítulos que a gente vai dar uma analisada rapidamente. Então, um número bastante alto, 188 doenças que podem ser ocasionadas do trabalho. A gente vai ter alguns exemplos, são logo no primeiro exemplo, doenças infecciosas e parasitárias, tuberculose, carbúnculo, brucilose, leptospirose. Então, dependendo das atividades, digamos, não necessita ser algo totalmente ligado à função que você desempenha. Mas, se você está num ambiente, como a gente viu antes, num ambiente de trabalho, a gente está exposto a riscos. Se esse risco era o caso, a gente tem um exemplo de um tratador de aves. Por exemplo, um frango contaminado com vírus da gripe aviária. No exemplo, ele sofre contaminação? Sim. Essa doença ele vai adquirir futuramente. Vira desencadear problemas futuros, ser assim uma doença do trabalho, porque naquele local ele foi exposto a esse risco e ele contraiu essa doença. Então, vamos lá. O segundo, neoplasias, tumores. Terceiro, doença de sangue dos órgãos hematopoéticos. Doenças endocrinas, nutricionais e metabólicas. Número 5, transtornos mentais e do comportamento. Hoje também, uma grande crescente. Esse transtorno mental, ele engloba todos os distúrbios ligados à mente que são decorrentes do trabalho. E que hoje em dia, com certeza, você já deve ter visto vários casos desse. A pressão do trabalho, a pressão é especialmente de alguns cargos, a responsabilidade é tão alta que a pessoa acaba não aguentando e vai provocando distúrbios, várias outras doenças que são atreladas à mente. E a pessoa tem que buscar um alto tratamento para estar conseguindo dar a volta por cima e conseguir estar se livrando desses transtornos mentais. E tem 6 doenças do sistema nervoso, 7 doenças do olho e anexos, 8 doenças do ouvido, como a gente viu, a PAIR é uma delas, doenças do sistema circulatório, do aparelho respiratório e, para finalizar, doenças do aparelho digestivo, doenças da pele e do tecido subcutâneo, doenças osteomusculares do tecido conjuntivo e doenças do sistema gênito-urinário. Então, a gente viu 14 grupos. Dentro desses 14 grupos, a gente vai encontrar 188 doenças que podem ser relacionadas ao trabalho e contraídas no ambiente de trabalho. Nós vamos agora para uma parte muito importante no que tange à segurança do trabalho e saúde ocupacional, que é aquilo que a gente já vem citando desde a apostila módulo 1, que é os equipamentos de proteção individual, EPIs. Então é muito importante a utilização dos mesmos, cada atividade vai ter o seu próprio equipamento. Dependendo do risco que a pessoa está sendo colocado, ela vai necessitar de um equipamento de proteção individual regulamentado pela NR6. Posteriormente, também nós vamos estudar essas. E o equipamento de proteção individual utilizado em serviços, aqui já está um pouco mais ligado à parte de saúde. Lembrando que são vários tipos de equipamentos de proteção individual que existem, porque são várias atividades. E sempre tem novos equipamentos que estão sempre surgindo de acordo com as necessidades. Então, a cada ano surgem novos equipamentos que são frutos de problemas, que acontecem novos problemas que são apontados e, para com isso, é necessário ter novos equipamentos. A gente vai começar abordado primeiramente jalecos. Então, deve ser de mangas longas, usados sempre fechados, não usavam diretamente com o corpo, não é utilizado por cima da roupa. Aventais podem ser usados sobre o jaleco, quando usados nos trabalhos que envolvem produtos químicos. São condicionados em cloreto de polivinila, ou PVC. Quando são utilizados em organismos e calor, são de borracha. Macacão e traje de pressão positiva. Aquele modelo que você está vendo ali em cima, de laranja. Então, é utilizado em cabines de segurança. Cabine de segurança, de biossegurança, onde está exposto a um alto nível de contaminação, tanto biológica como física. Luvas, a gente tem lá na página 42, que pode ser luvas de látex, que protege o trabalhador dos materiais potencialmente infectantes, como sangue, secreções, excreções culturas de micro-organismos e animais de laboratórios. São divididas em luvas estéril e luvas cirúrgicas e não estéril. As luvas de procedimentos descartáveis ou não luvas para o manuseio de produtos químicos. Essas podem ser de borracha natural em látex ou também de PVC. Elas podem ser permanentes como descartáveis também. Luvas de proteção ao calor para os trabalhos com autoclaves. Fornos. Recomenda-se o uso de luvas de lã ou tecido resistente, revestido de material isolante térmico, luvas de proteção a frio, na manipulação de artefatos e componentes em baixa temperatura, luvas de algodão, lã, couro, borracha revestida internamente com fibras. Óculos de segurança. Eles protegem os olhos do trabalhador de borritos, salpicos, gotas e impactos decorrentes da manipulação de substâncias que causam risco químico, irritantes e corrosivo. Riscos biológicos. Sangue, materiais infectantes. Risco físico, radiações infravermelho. Pode ser vedação lateral, hastes ajustáveis e cintas de fixação. Máscaras faciais. Como você pode ver na imagem, a função dele é diminuir os riscos e impactos dos alimentos sólidos, partículas quentes, líquidos, as cores, assim como radiação não ionizante. Então, ela tem vários fatores que ela está prevenindo. Equipamentos de proteção respiratória. É o respirador. Eles podem ser descartáveis ou permanente, exigindo uma manutenção. Geradores mais utilizados são os de adução de ar. Fornecem o ar ao usuário, independência do ambiente. Nas muitas vezes, ele é ligado a um aparelho que fornece oxigênio diretamente para o mesmo através da máscara. Purificador de ar da função de purificar o próprio ar ambiente em que a pessoa está. Respiradores semifaciais. Respiradores faciais de peça inteira. Então, são vários os modelos de respiradores que podem ser utilizados, dependendo, logicamente, assim como os outros equipamentos de proteção individual, para cada atividade vai ter uma regulamentação correta de qual equipamento que deve ser utilizado. Proteção ou auricular. Os protetores auriculares são do tipo concha de seleção. A gente viu várias vezes o fator ruído e o protetor auricular. Tem essa função. Ele estabelece o limite acima de 60 decibéis para uma condição de conforto, ou seja, aquilo que a gente viu, os níveis acima de 85 decibéis, no período de 8 horas. Ele já vai estar sendo o nível de ruído mais do que o tolerado, e quanto maior aumenta esses decibéis, nesse nível de ruído, menos tempo o colaborador operário deve se ficar exposto a este tipo de ruído. Tem a questão do cabelo. Ele pode ser um agente contaminador. É um agente químico. Ele pode contaminar ambientes limpos, contaminando até mesmo os pacientes e o produto de trabalho. Protetores para os membros inferiores. São botas de segurança em couro, bota de PVC, botinas, outros calçados de cano curto, longo, que tem a função de ser tanto antiderrapante, como também está prevenindo várias outras situações de risco que o operário pode estar sendo exposto. Dispositivo de pipetagem. Caso você não saiba qual a função desse equipamento, muitas vezes em laboratório, até uns, nos quantos anos atrás, quando era para fazer a sução de um agente biológico de algum produto que estava sendo examinado. Muitos agentes laboratoriais utilizavam a própria boca para estar sugando na pipeta aquele produto a ser examinado e nessa sução ele poderia estar ingerindo alguns componentes físicos e químicos. Então, essa pipeta no formato de pera, ela tem a função de quando você aperta, ela vai estar sugando a mesma condição que quando você for sugar. Dosímetro para radiação ionizante. Ele tem a função de sempre monitorar o ambiente e alertar quando o ambiente se torna alto para os níveis de radiação, ele avisa a pessoa. Equipamentos de proteção coletiva. Só a gente viu os EPIs, que são equipamentos de proteção individual. E agora, a gente vai estudar os equipamentos de proteção coletiva. Visa protegendo não somente uma pessoa em cima de questão ligadas àquele ambiente de trabalho. Então, a gente tem primeiramente os autoclave, instalação obrigatória nos interiores dos laboratórios. Ele é utilizado para esterilização de materiais. Então, é utilizado não só para prevenção, muitas vezes, do da pessoa que está operando esses materiais. Incineradores, dispositivo elétrico ou a gás, utilizado para flambar alça microbiológicas ou instrumento perfuro cortantes, caixas ou containers de aço. Devem ter alças laterais, tampas confeccionados em aço inoxidável, autoclavável, à prova de vazamento, usado para condicionar e transportar o material contaminado por agentes de risco biológico. Caixa descartável para perfuro cortante, usada para descartar os resíduos perfuro cortantes, como seringas, agulhas. Temos também agitadores e misturadores centrífugas. Deve possuir sistema que permita abertura somente após o ciclo completo da centrifugação, sinalização. Muito importante a sinalização que indica perigo, que indica a condição daquele local, daquele ambiente. Também é um equipamento de proteção coletiva, porque ele avisa, está informando e prevenindo através daquela sinalização de que naquele local a pessoa está exposta ao risco químico e risco físico. E com isso, já vai orientar a pessoa se entrar naquele local, entre arcos equipamentos de proteção individual, referência para aquele referido local. Temos também a cabine de segurança química, a cabine de segurança biológica. Função dela está purificando espaço da cabine, os agentes biológicos e químicos, mantendo a segurança não só do material, geralmente, que é trabalhado e estudado dentro dela, mas também dos operadores. Partiremos agora para a página 48. Como você pode acompanhar, a gente vai trabalhar com programas de saúde ocupacional. Quais são esses programas? O PCMSO e o PPRA. O programa tem como objetivo, dentro de uma organização, trabalhar a melhoria e o tratamento de doenças ocupacionais, a melhoria do sistema de segurança da organização. E a gente vai começar pelo Programa Controle Médico Saúde Ocupacional, PCMSO, estabelecido de acordo com a NR7. Muito importante, torna-se obrigatório a elaboração e implementação por parte dos empregados e instituições que admitam empregados de controle médico de saúde ocupacional. Então, é o programa que trabalha exames de prevenção e análise de riscos de doenças e atividades que são favoráveis ao surgimento de alguma doença ocupacional. De forma resumida, esse programa tem possibilidade de fazer o acompanhamento equipe de enfermagem e medicina do trabalho para o colaborador, para o operário da instituição. Através de trabalho, é feito através dos atestados de saúde, os exames admissional, exame demissional, exames periódicos, exame de retorno ao trabalho, quando, por exemplo, o trabalhador se ausenta por uma questão de alguma doença, de algum acidente. É feito o exame de retorno ao trabalho, verificando se ele está realmente apto para voltar ao trabalho e realizar a sua função. Partindo também dentro desses exames, tem o exame de mudança de função e demissional. Então, o exame de mudança de função, eu gostaria de citar. E quando, por exemplo, o trabalhador está numa determinada função, mas para ele ir para outra função, ele é nomeado dentro da empresa e necessita que ele esteja devidamente preparado com sua saúde para estar atuando naquela função. Talvez ele tenha alguma dificuldade, algum problema, alguma restrição na questão saúde, na sua questão física. Ele não possa exercer aquela função e, dada isso, é feito esse exame de mudança de função. Partiremos agora para o PPRA. É um programa de prevenção de riscos ambientais, conforme a norma regulamentadora número 4. É obrigatória a elaboração e implementação por parte de donos, empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, para que empresa, que tipo de empresa deve adotar o PPRA? Deve ser adotado por todas as empresas que têm ao menos um funcionário independente de sua atividade, independente do seu grau de risco, é necessário que tenha um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA, como o nome já diz, o planejamento que a empresa deve ter para diminuição de riscos. O mapeamento através de mapas de risco, fazendo análise dessa atividade que a empresa exerce. E é um programa que visa orientar o trabalhador, por exemplo, um escritório. É passar orientações corretas de ergonomia, e isso envolve, ou seja, como ele deve se portar na frente do computador com sua postura, para que isso não desenvolva um LER, como a gente viu lá nas doenças ocupacionais. Então, tudo isso é importante e todas as empresas, sem exceção, executem isso. É obrigatório, muito importante. Em termos legais, em todas as empresas são obrigadas a ter esse programa de prevenção de riscos ambientais. Na página 50, o histórico de enfermagem é utilizado na coleta sistemática de dados para determinar o estado de saúde do paciente e identificar quaisquer problemas de saúde atuais ou potenciais, além de organizar, analisar, sintetizar e sumarizar os dados que foram coletados. Então, a busca de todas as informações possíveis para levantar e alcançar o diagnóstico daquele paciente. Muito importante lembrar que no que tange histórico de enfermagem e a busca das informações, quanto mais informações for possível coletar, melhor será o diagnóstico, mais preciso será o diagnóstico em todas as informações, sem exceção de qualquer uma. Todas são importantes e todas devem ser anotadas e levadas em consideração. A gente vai ter abaixo, como você pode ver, é uma espécie de questionário com alguns tópicos principais de exame desta identificação aonde a gente começa. Vou citar os mais importantes e os principais, e os que talvez você não tenha conhecimento dessas características do paciente. Então, primeiramente os dados de identificação da internação, nome e sexo, a família, instituição de saúde, até aí tudo bem. Chegada, como ele chegou, muleta, maca, cadeira de rodas. Qual o motivo de internação? Por exemplo, a fratura de um membro no acidente de trabalho. Diagnóstico médico, se ele já possui o diagnóstico de uma outra instituição de saúde, onde ele veio ou ele não possui. Se ele possui, qual diagnóstico deve ser inserido. Esse diagnóstico, já em anexo, ele também vai servir e vai prestar informações importantes para esse novo diagnóstico que será feito. Posteriormente, a gente tem lá embaixo várias informações das doenças relacionadas. Ele já sofre de alguma doença, de alguma enfermidade? Posteriormente, alguma medicação, se ele toma alguma medicação. E a gente vai para a página 52. Tem várias informações importantes também ali. Solicita também informações relativas a nível de consciência. se está lúcido e orientado, sonolento, confuso. Também informações a nível cardiovascular, mucosas, a região interna da boca, por exemplo, a coloração que ela apresenta, coloração, enchimento capilar, teste, na verdade, que é feito pressionando a ponta do dedo e vendo o tempo de reação na circulação para voltar à coloração normal. Você pode distinguir esse tempo como lento ou normal. Também no que tange a parte respiratória, náuseas, vômitos, tudo que apresenta o paciente. Partindo então na página 53, a gente tem algumas informações tergumentário. É a coloração da pele, que apresenta amarelado, roxo, todas as informações ligadas à pele, umidade e a temperatura. Também se o mesmo possui algumas lesões, hematomas e, por final, assinatura da enfermeira com a data. Partindo agora para o exame físico geral. Do exame físico geral, é possível constatar outras informações. Dentre essas informações, consta ainda lá na página 53, dados vitais do paciente, dados antrométricos, que é peso às medidas dele, nível de consciência, seu estado de hidratação, seu estado de nutrição, faces, isso seja sua expressão facial, exemplo que é possível diagnosticar, visão facial, um possível acidente em um derrame ou acidente vascular cerebral através da expressão facial dos músculos da face, posição no leito, posição preferida no leito, paciente está com mucosas, glândulas linfáticas, que elas podem estar tanto inchadas como expostas, estado geral bom estado, geral regular, estado geral mal dados, vitais, pressão arterial, pulso, frequência cardíaca e frequência respiratória e temperatura e pressão arterial. Técnica, casos especiais, idosos, grávidas, crianças. Aqui a gente tem algumas informações ligadas à temperatura. Temperatura normal, medida na axila, 35 a 37. Temperatura bucal, 36 a 37,4. E também a temperatura retal, 36 a 37. Indícios de febre, 37 a 37,5. Essa medida, febre moderada. Então, seja sempre leve, 37, 37,5. Febre moderada, 37,5 a 38,5. E febre elevada, acima de 38,5 graus Celsius. Dados antropométricos. Como a gente pode ser inteiramente ligado às medidas? Medidas, peso, e ele segue o IMC, Índice de Massa Corporal, 19,25. O baixo nível de consciência que apresenta o paciente e, com base nisso, é formado o diagnóstico de enfermagem, que é a coleta de todos os dados, as informações, e apresentado o diagnóstico de enfermagem como a gente tem lá na página 56. A função do diagnóstico de enfermagem é facilitar o cuidado de enfermagem. São análises feitas a partir do estado de saúde dos clientes envolvidos, sendo que enfermeiro cria sua opinião e, assim, contribui para a evolução do mesmo. É desenrolado do diagnóstico médico, todavia, este pode auxiliar no estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem ou não ter com relação. Seja ela, pode ser diferenciado do diagnóstico médico. Na maioria das vezes, pode ser assim. Ele serve de base para o médico, deve ter uma linguagem padrão. Isso é muito importante para que o caso ele seja repassado para qualquer profissional médico, até mesmo outro enfermeiro que vai assumir assistência daquele paciente. Ele consiga entender e interpretar aquele diagnóstico. Por isso que deve ter sempre uma linguagem muito padronizada no que tange diagnósticos de enfermagem. Desta forma, a gente encerra então a apostila módulo 1 do curso de Enfermagem do Trabalho. Você, após ouvir essa rádio web e acompanhando na apostila como você fez, você irá fazer a leitura completa da apostila. Poderá analisar mais a fundo todos os tópicos que a gente acordou. E agora você vai estar mais preparado para estar fazendo esse aprofundamento dentro desses contextos, dessas matérias, dentro desses fundamentos, através da leitura. Posteriormente, você irá partir para as teleaulas. Então, Você está preparado e habilitado para fazer as atividades relacionadas a esse assunto. É feita a leitura completa posteriormente a ter assistido às teleaulas e teve realizadas atividades para apostila módulo 2, irá acompanhar a Rádio Web número 2 do curso de Enfermagem do Trabalho. Então seria isso. Se vemos na Rádio Web número 2 deste curso.